ergueras próprias custas e caio sempre nos seus braços. Pobre diabo é o que sou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Você é meu sol, 1,65 m de sol, e quase o ano inteiro os dias foram noites, noites para mim. Meu sorriso se foi, minha canção também. Eu jurei por Deus não morrer por amor e continuar a viver. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Eu tento me erguer às próprias custas e caio sempre nos seus braços. Pobre diabo é o que sou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Morro de amor e vivo por aí. Nenhum santo tem pena de mim. Sou agora um frágil cristal, um pobre diabo que não sabe esquecer, que não sabe esquecer. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol. Como eu sou girassol, você é meu sol.